sou mais um guerreiro, coração valente nesse século milenar. Sou rocha resistente, guerreiro evoluído na terra dos Kizar, excelentíssimo corrupto, destruidor de lares. Sou filho de Jah, defensor dos fracos, oprimido, contra-ataque, sistema podre e falido. A coroada vai ser feita, eu dou coroa pra minha mãe, que é guerrilheira, gladiadora, até na divisão dos pães. Meu coração não é de ferro, mas ele bate muito forte, isso vai permanecer até no dia da minha morte. Sou coração valente, guerreiro eternamente, na Babilônia infernal sou brasileiro, brava gente. Sangue que jorra, mãe que chora, o caixão desce na cova. Crime, drogas, violência, tá levando muitos embora. Pessoas de coração frágil, parte dessa terra, pessoas de coração de pedra, morre na guerra de bandidos, policiais, de civis e de chiitas. Esse é o começo do apocalipse, aviso da segunda vinda. Quem recruta viverá, verá Babilônia infernal, o caos monstruoso, sonho maligno, pesadelo real. Novo milênio, vida nova, época evoluída, novo século, novos tempos e novas vidas. Minha mãe é um heroína, comigo ela é sempre paciente. É por esse amor materno que me tornei um coração valente. Coração valente é aquele que não corre da guerra. Coração valente é aquele que defende sua terra. Um coração valente jamais esquece sua família. Amar uns aos outros até o fim de sua vida. Coração valente é aquele que não corre da guerra. Coração valente é aquele que defende sua terra. Um coração valente é guerrilheiro eternamente, defende até a morte seu povo com unhas e dentes. No céu cai chuva, neve não, diamante. Aqui nós nasce, cresce, morre e depois vai pra bem distante, pro além, pra bem longe, descansa as nossas almas. Por mais que seja o coração valente, chega um dia que ele para pra espantar os males. No meu caminho aqui eu canto, pra espantar o mal da minha vida eu componho. Sou persistente de osso, carne e pele, descendente de negro, parte do movimento rap. Sou valente, mas minha vida não tá mil maravilhos. Inimigos querem me crucificar ou me pôr na guilhotina, me velar, me cremar, me sacrificar, me matar, me exterminar, me pôr na lista negra. Não me comparo com Jesus Cristo, talvez tira dentes. Não sou santo, mas posso dizer que sou inconfidente. Meu coração é vermelho, ele bate forte pelo gueto, pelo H2, pela minha família e pelo povo negro. Sou escravo, forreado, mas sem liberdade. Eu tenho como espelho guerreiro zumbi dos Palmares. Estou pronto pro combate, pro confronto verbal. Minha arma é a mente que não é criminal. Sou fatal, sou crítico, sou polêmico, sou feroz. Sou bicho solto, fora da jaula, no gueto eu sou a voz. Também sou o defensor da bela pátria amada. Meta a boca no trombone e organiza a passeata. Faço manifesto, protesto, tendo pedido de socorro, porque eu sou um coração valente, um glorioso servidor musical, poeta, escrivão, pregador da paz, que está sempre em comunhão com o som, com o povo, com o palco que é meu ringue, meu campo de concentração onde o sistema não me oprime. Sou chapa quente, caminho sempre humildemente, por onde eu ando me considero simplesmente um coração valente. Coração valente é aquele que não corre da guerra. Coração valente é aquele que defende sua terra. Um coração valente jamais esquece sua família. Amar uns aos outros até o fim de sua vida. Coração valente é aquele que não corre da guerra. Coração valente é aquele que defende sua terra. Um coração valente é guerrilheiro eternamente, defende até a morte seu povo com unhas e dentes. Com unhas e dentes eu defendo o meu povo. Não dou boi pra burguês e gambés pegajoso. Minha missão é resgatar os dependentes químicos, proteger os idosos, inocentes, os deficientes físicos, acabar com a cirrose, a overdose e o vício, ajudar o próximo a tentar perdoar os inimigos, impossível, mas um guerreiro desconhece a sua fraqueza. Gladiador que é gladiador, nunca fraqueja. Não me dou por vencido até que me prove o contrário. Sou um coração valente de atitude, eu sou farto, humildão, largadão, vivão. Tá aqui um malandrão, valentão, lamento, venenoso a favor da multidão. Há 500 anos atrás, tempo de antiguidade, almas opaco vagava na época da divindade. Hoje museu passado e pra muitos sagrados, ancestrais esquecidos, belos adormecidos, carpos. Ei, Kizar, não vou ser engraçadinho da sua corte, não cai na sua Babilônia, surge muda cruel e podre. Eu alego sim que sou valente e persistente, eu almejo paz e harmonia pra todos inocentes. Pra vilão nenhum botar defeito, eu uso a humildade. Pra demagogo diabólico, eu uso a malandragem. A cor do pecado é sua mente poluída, que pensa negativo, pensa em carnificina. Vida bandida é fichinha, pra quem hoje é valente. Sou costa quente, trabalho sempre manualmente. Fogo no pavio, campo minado, bang bang, troca de chumbo. Eu sou a invasão, pisou na bola, eu executo. Minha família pra mim é tudo, olho torto, aí é luto. Rap nacional hoje em dia que é o meu escudo. Minha valentia vem do berço desde o ano de 82. Sou um coração valente, coisa que você nunca foi.